在前方跟着。 Estamos solicitando autorização de reboque da posição 13 remota do Pátio 1. para a posição 1-1 do pátio 1. Autorizado, senhor. Tá. Correção. Autorizado até a posição 1-1, reporta térmico. Passaremos. Muito obrigado. 505, informa o término da reboque, posição 11 do pátio 1. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Bom dia. Solo Salvador, Azul Papa perguntando. Solo sem autorização para cheque de motores, girar na posição 3 no meu, 4-3. Antes do cheque, eu vou até terminar. Nacional de... Solo Salvador, azul Papa Tanto. Isso, informo o time do dia dos motores. Plancher. Pode repetir? Bom, Jesus. Não entendi. Um bom dia. Ah, ok, graças.